Assim, discriminado pelo estilo, as ideias, o gigado, sistema fracassado, falido, ultrapassado, que pesa o indivíduo por seus títulos, seus bens. Não se importa com o humanismo que cada um tem. Só existe uma coisa que te faz de refém. Eu conheço muito bem, vem aqui que aqui tem. Meu coração é gelado, frieza no olhar. Cão de rua irado, não aprendi a rezar. Sei que existe um mistério poderoso e verdadeiro, mas no céu ou no inferno, Deus do homem é o dinheiro. Que compra o amor, o abrigo, o parceiro. Que compra a liberdade, o juiz e o carcereiro. E a obsessão de ter o bolso cheio leva a gente pro caixão no mundo inteiro. Sou cão de rua largado, pelo mundo levado, sem destino ou caminho traçado. Cão de rua pirata, estilo vira-lata. No pescoço as prata, no barraco as máquina. Meu território favorito é a esquina. O meu remédio que precisa é adrenalina. Mal entendido pela família, o sistema conspira. Sei que estou na mira e na disputa absoluta na matilha. O sangue escorre na guerrilha. Vacina, doença do mundo que não mais me contamina. Sou despercebido navegando na neblina. Assim, cachorro solto na rua, nos frevo louco lombrado. Caçador de emoções e um sangue estrignado. Vai vendo, é desse naipe mesmo. Protagonista do cano, lidero o dia inteiro. No cio de várias cachorras sem dona, foge da guia. Correndo no morro, desvia da covardia. Raivoso mesmo, faro de cão treinado. Circula o dinheiro e faz estrago no estado. Fumacê, perfuma quina, camufla nossa quadrilha. O estado se aterroriza, a matilha tá reunida. Faço minha parte, não sou de mandar recado. No rap, na rua, no corre, sempre um sujeito malandreado. Revolução contra o sistema, impacto sonoro. Tô de frente pro crime, o meu rap não é apologia. A polícia me discrimina no país da covardia, onde não sei quem rouba mais, os ladrões ou a política. E da calçada, sem pedigree ou coleira de grife. A lua traz bons ventos pros cachorros que transmitem raiva e condição de explodir qualquer carrocinha. O osso é ficar tranquilo e sem minha vacina. É, doutor Dolittle não conspiro a favor, tá massa. Olho por olho, mente insana. Cadê os vira-lata? Bagdá anunciou fogo na madeira. Que os cachorros de madame tão com a pulga atrás da orelha, hein? Eu sou cão de rua sem vacina. Doença do mundo que não mais me contamina. Sou despercebido navegando na neblina. Você de gri, somos criados assim. Raivoso.